10h08 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e eu recebo neste momento aqui no estúdio o secretário municipal de turismo de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte. Satisfação recebê-lo aqui na rádio que toca notícia. A Secretaria de Turismo encaminhou à Prefeitura, enfim, à Câmara Municipal, um projeto relativo à política municipal de turismo em Foz? Isso mesmo, Guilherme. Nós estamos trabalhando desde o ano passado na formalização e na estruturação do sistema que nós chamamos Sistema Municipal de Turismo. Na realidade, estamos fazendo uma atualização daquilo que nós já praticamos, né? E isso, então, agora formalizado através de lei, né, que a lei que institui esse Sistema Municipal de Turismo, com uma série de detalhes que estão lá no projeto. Formaliza também até a questão da gestão integrada, um sistema que já funciona em Foz do Iguaçu atualmente há vários anos? Isso. Essa foi uma preocupação que nós falávamos muito e trabalhamos de maneira integrada com vários atores, mas não existia uma formalização efetiva dessa gestão integrada. Então, no Sistema Municipal de Turismo, nós incluímos a gestão integrada, indicando quem são essas, né? No caso é a Prefeitura, o Convention Bureau, a Itaipu e o Fundo Iguaçu são os quatro grandes atores, mediados pelo Conselho Municipal de Turismo. Então, isso está previsto na lei, assim como algumas inovações que nós estamos implementando. Vou citar duas, que é o Observatório de Turismo. O Observatório de Turismo funciona dentro da Secretaria de Turismo, com o apoio das instituições da gestão integrada, e é, na realidade, uma especialização, uma melhoria do que nós já fazíamos, que é a coleta de números sobre o turismo. Essa é uma grande preocupação, de coletar todos os números da atividade econômica, a demanda turística, a ocupação hoteleira. Então, só através dessa radiografia que nós temos do setor é que é possível planejar, acompanhar se as ações estão dando certo. E uma outra inovação prevista na lei é o nosso núcleo de projetos, implantado também lá dentro da secretaria, um escritório de projetos, na realidade, para elaborar projetos para captação de recursos, também em parceria com a gestão integrada. O Fundo Iguaçu, ele financia grande parte dos recursos que nós temos lá. E temos arquiteto, temos engenheiro, temos turismólogos para preparar projetos para a cidade, para captação de recursos. Nós temos aí vários projetos já elaborados por esse núcleo de projetos. E vamos até explicar para quem está nos ouvindo agora fora de Foz do Iguaçu, através da internet também, porque sempre quando acontece algum evento de turismo, alguma discussão na área de gestão mesmo de turismo aqui no Brasil, este modelo de Foz do Iguaçu, da gestão integrada, ele é tomado como exemplo para aplicação em outras localidades, em outros destinos turísticos brasileiros. Como é que funciona exatamente essa gestão integrada? É um conjunto de órgãos que se reúne para buscar políticas únicas, enfim, um rumo único para o turismo iguaçuense? Como é que funciona? Guilherme, exatamente nessa linha, nós juntamos as principais instituições para fazer a gestão do turismo e para financiar essa gestão do turismo. São quatro instituições, como eu já citei: a Prefeitura Municipal, a Itaipu Binacional, o Fundo Iguaçu e o Convention Visitors e Convention Bureau, né? E todas essas instituições, elas são mediadas, são acompanhadas pelo Conselho Municipal de Turismo. Então, nós anualmente fazemos um planejamento das ações que nós fazemos durante o ano. Cada uma dessas instituições coloca o orçamento que cada um tá planejando para o turismo. Verificamos se nós não estamos tendo sobreposições, se um não está fazendo a mesma coisa que o outro, então cada um faz um papel, evitamos de ter essas sobreposições, e durante o ano cada um executa a sua parte, né? Então, isso é o que nós chamamos de gestão integrada, que pelo Brasil afora, como você mencionou, sempre que nós estamos em eventos ou participamos, né, temos a possibilidade de participar de eventos, somos questionados sobre esse modelo, que não fomos nós que implementamos, ele já é um modelo que vem sendo empregado em Foz do Iguaçu desde 2007 e que vem dando sucesso, e nós estamos dando as nossas contribuições também. Mas é um modelo de referência no Brasil. Modelo de referência realmente até por unir, né, setor público, setor privado ali em ações conjuntas, porque a gente lembra aí que antes de 2007, até no começo da década, havia muita gente fazendo muitas vezes as mesmas ações e faltava justamente essa palavra mágica, né, integração. Exatamente. Eu acho que essa integração, a sinergia desses atores, especialmente a discussão, né, conjunta do que tem que ser feito, não um ir para um lado e outro ir para o outro, ou seja, vamos todos remando aí na mesma direção, evitando ter sobreposição de recursos. Acho que esse é um ganho, e que outras cidades pelo Brasil, né, é algo que, digamos assim, simples, né, o que talvez seja inédito seja parcerias como aqui a Itaipu tá fazendo com o turismo, mas que o modelo que a Itaipu desenvolveu aqui em Foz já está sendo adotado em outra cidade que tem empresas que estão sendo questionadas, como por exemplo a Petrobras em algumas cidades do Rio de Janeiro, que a partir do nosso modelo aqui está sendo, a Petrobras está sendo pressionada e está também assumindo um papel como a Itaipu assume aqui em Foz do Iguaçu. Então é um modelo que vem dando certo, ele é respeitado, ele é copiado, e achamos que nós temos que especializá-lo, formalizar para que, né, as eleições, os modelos, né, as transições políticas não tragam grandes impactos nesse modelo, e ampliar. Nós estamos agora conversando muito com os argentinos, com os paraguaios, especialmente com os argentinos, para além da integração aqui em Foz, a gente ter uma integração maior também com os nossos vizinhos, para termos ações conjuntas, né, que a gente planeje também em conjunto com eles, a divulgação das cataratas, a divulgação do destino. Na realidade, nós fazemos parte aqui do mesmo quintal, digamos assim, estamos todos muito, muito, muito próximos, né? E nós temos que trabalhar em conjunto para efetivamente conseguirmos potencializar, né, o que cada um investe. Falando da Política Municipal de Turismo, que formaliza justamente essa questão da gestão integrada, um dos pontos que receberá destaque nesta questão toda é o desenvolvimento de ações ecologicamente corretas? Isso. Nós temos aí, estamos atravessando, né, e faz parte da nossa história recente as discussões com o Parque Nacional. Estamos tendo problema, né, na formalização aí, não foram tomadas providências para fazer um novo plano de manejo, temos a questão do transporte no parque que ainda não está bem resolvida. Então essas são as discussões que vêm ao longo do tempo, e nós fizemos questão de colocar nesse sistema municipal de turismo a preocupação com a ecologia, com a preservação ambiental, até para sinalizar para todos esses atores, como o ICMBio, de que o turismo se preocupa e acha importante, e claro, não poderia ser diferente, a questão da preservação ambiental. O Parque Nacional, ele é um atrativo turístico na medida que ele esteja preservado. Se o parque passar a se urbanizar, evidentemente que ele deixa de ser atrativo. Então, nós queremos sempre discutir esse equilíbrio. Não é nosso interesse urbanizar o Parque Nacional, abrir ele de forma, né, sem controle. Então, nós temos essa preocupação com a questão ambiental. Turismo e preservação, eles têm que estar lado a lado, porque esse atrativo, ele tem valor para o turista na medida que ele for preservado. Pois é, isso é realmente indissociável uma coisa da outra, né? Até nós vemos em eventos como o caso da Meia Maratona, que acontece lá no Parque Nacional, um dos atrativos é justamente a preservação ali em volta. Agora, voltando no tema específico do transporte, ainda segue esse impasse com relação ao modelo de transporte lá dentro do parque? Como é que estão essas discussões até no conselho, né, no âmbito do conselho ali do Parque Nacional? Então, essa é uma... Para nós é uma angústia, né? uma ansiedade e uma angústia permanente, porque essas questões, elas não estão evoluindo, infelizmente não estão evoluindo. Nós tivemos uma mudança em Brasília no ICMBio de gestão e em vez de nós avançarmos, essas questões elas estão congeladas, não avançam. Nós estamos aí preparando uma carta, uma correspondência para entregar aos ministérios, Ministério do Meio Ambiente, à Casa Civil, ao ICMBio, fazendo uma firme contestação dessa forma de agir aí do ICMBio. O Conselho do Parque Nacional não se reuniu mais, né, e tivemos aí uma carta muito corajosa aí do chefe do parque para a presidência do ICMBio, declarando que ele não iria reunir o Conselho do Parque se o ICMBio não se posicionasse sobre algumas questões, como essas que você relatou, a questão do plano de manejo e do transporte. Então nós estamos, nesse momento, num impasse com relação a isso e preocupados com uma questão que daqui a pouco temos certeza que vai vir à tona novamente, né, passadas as eleições. Então algo que efetivamente Foz do Iguaçu vem sofrendo ao longo do tempo e que nós esperamos que efetivamente o ICMBio tome, né, um posicionamento e que a gente consiga discutir essas questões. E esperamos realmente que aconteça uma solução que contente, né, todas as partes ali quanto ao sistema de transporte no Parque Nacional do Iguaçu. Você citou aí, quando falava da política municipal de turismo, o fato de que essa política ela deve vir para nortear até e passar através dos governos, né, que não sofra com transições de governo. Está previsto, inclusive no texto ali dessa política municipal de turismo, uma revisão, no máximo, a cada 5 anos deste texto, dessa política? Isso, nós colocamos... Essa é uma intenção de que a gente não tenha perda da continuidade do processo. Evidentemente, a realidade mostra que nas transições sempre nós temos uma descontinuidade. Tentamos, através dessa política municipal, fazer com que se amarre o máximo possível e fazer uma revisão a cada 5 anos para que essa revisão seja feita no meio aí dos governos, né? Buscando exatamente essa continuidade de ações, porque se não houver essa continuidade, efetivamente a sociedade Foz do Iguaçu sai perdendo. Nós vimos lá no Codefoz que 54% da economia do município é turismo e logística, sendo que grande parte da logística também é turismo, né? Então, qualquer resfriado no turismo vai dar uma gripe na cidade, na economia da cidade. Então, essa é a nossa preocupação. O turismo é importante para a cidade e a política municipal tem esse objetivo de formalizar isso e tentar amarrar essas parcerias de tal forma que nas mudanças aí, políticas, né, de gestão, a gente consiga ter um mínimo de continuidade no processo. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui até no geral agora, para que, enfim, para que até que não façamos nenhum tipo de influência ao voto do eleitor neste domingo, perguntar a respeito de como o setor de turismo tem visto a disputa tanto para a presidência quanto para o governo do estado do Paraná. Os candidatos, no geral, têm prestado atenção devida ao turismo, na sua opinião, Jaime? Olha, falando muito honestamente, eu acho que o turismo não está, embora seja uma atividade econômica importante e para a sociedade, ela precisa de lazer, ela precisa... Né, a gente tem observado no Brasil que a melhoria da atividade, do poder aquisitivo, fez a população efetivamente viajar ter no turismo uma grande opção de lazer. O turismo, infelizmente, ele não é visto pela grande maioria dos candidatos, não está no mapa, né, mental desses candidatos e nas suas propostas, né? Ou quando estão nas propostas, de uma maneira muito tímida e talvez superficial, né? Então, a gente vê isso com preocupação. Tentamos colocar o turismo junto com o Conselho de Desenvolvimento Foz do Iguaçu, Codefoz, propostas para todos os candidatos. Eles assinaram essas propostas. Esperamos que aqueles que forem eleitos efetivamente abracem o turismo, porque é do turismo que grande parte do emprego e do desenvolvimento da nossa cidade depende. Já com relação à política municipal de turismo, está entregue na Câmara Municipal, né? Segue agora a tramitação ali no Legislativo. Expectativa de que não haja muita demora até para aprovação dessa matéria, né? Não, nós acreditamos que é algo que não, até não tem nenhum ponto polêmico. O que está colocado lá é hoje o que nós praticamos, né, efetivamente. Estamos simplesmente formalizando. Então, não acredito que haja nenhuma polêmica, nenhum ponto que, né, que provoque aí a celeuma. Então, acreditamos que seja aprovado em breve e a gente consiga ter essa formalização e, né, e que a gestão integrada e que todas essas entidades continuem unidas e trabalhando em conjunto para o desenvolvimento do turismo. Conversei aqui na CBN com o secretário municipal de turismo de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento. Muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade. Para nós é importante levar para a comunidade, levar para o ouvinte o que é debatido aí no setor de turismo. E levar também essas preocupações, porque o turismo é parte da nossa cidade e nos afeta aí no dia a dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia.